747. Ok, estamos localizados ao nível 360 para São Paulo, aeroporto de Guarulhos, decolando a 10, primeira curva direita na Arbórea Leste, Tesouro 21, 5004, no transfone com 198, controle após o 567-478. Aciona 5004, Webjet 6747. Negativo, 004, no transfone, o 6747. Planejamento correto, reporta para o acionamento pushback, Webjet. Voo 1076, solo aos 29, leva a pista pela direita, táxi via Alfa, ingressa no portão 3 via Kilo, reporta para ingresso no portão 1, o voo 1076. Via Alfa, ingresso via Kilo e vai reportar para ingresso, é isso? O senhor vai taxiar via Alfa, Kilo, portão... O pátio 3 e vai reportar para ingresso no pátio 1, tem uma aeronave ali aguardando antes da Juliette. Ok, então Alfa Kilo vai reportar para ingresso no pátio 3 e para ingresso no, para o portão 01, no voo no 076. Voo no 076, o senhor vai ingressar via Kilo, portão do pátio 3, e vai me reportar para ingressar no pátio 1, seu portão é o 02. Assente, reporta então para ingresso no pátio 1 no portão 02, voo no 076. Salvador, o voo 1889, acionado com 1-08 a bordo, 0347, autonomia alterna Campinas, pronto táxi. O gol 1889, autorizado táxi até o ponto espera dono 0 via pátio Índia Alfa, no ponto espera chama novamente. O Kenegal no 096. Pátio Índia Alfa, chama a ponte espera da 1-0, voo 1889, 1-0 no meio. Estabilizado. Direita 1-5-0, passada estabilizado. Dito. Para a ponte espera, acionamento no 5-6-7-4-7. 7-4-7, prossiga. Ponte espera, acionamento. 747, aguarda uns 3 minutinhos para iniciar o pushback acionamento, por favor. Aceitado. Lock visual, mais uma vez. Durante aproximação, chame torre 386, bom pouso. 386, muito grato, amigo, até a próxima vez. Azul 4209, desça para 2 mil pés, forma o localizador. 3 metrizado ILS, reportar estabilizado o localizador 4209. Papapá, Mike Romeu Victor, informe intenção de pouso na 1-7 ou na 1-0? 1-0, senhor. Ciente, papá Romeu Victor, o vento 1-5-0 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso pista 1-0. Pouso autorizado na 1-0, mas com a vento vai para geral. Mike Romeu Victor, check trem de pouso, informa o pátio a que se destina. Geral, senhor. Boa noite, APSA 6553. Chame a torre em 1-8, decimal 6. O meu vento baixado e travado. Autorizado pouso, vento 150 graus, meia dúzia de nós. O Romeu Victor. Pouso autorizado, Victor. Delta Romeu Charlie, autorizado táxi via pátio 1, Lima, Mike, vai chamar na Quebec para o cruzamento da pista 1-7. Salve, Salvador, Arista 6553, boa noite. Boa noite, chame a torre 1-8, decimal 60. 1860, Arista 6553. 076, o senhor vai ingressar via pátio 1, seu portão é o 02. Está visual com a aeronave de pequeno porte passando à sua frente? Afirma, visual. Portão 02, gol no 076. Prossegue até o 02, é o 076. O gol 1889, após a passagem do mesmo, ali mantém pistão no zero. Webjet 6747, está visual com tráfego de pequeno porte passando a sua retaguarda? Está visual, já passou. É o seguinte, tem um outro tráfego que está ingressando no pátio 1, está no pátio 3, após a passagem do mesmo, autorizado o pushback acionamento, é um Boeing 737-800 da Gol passando a sua cauda. Faz o Gol, inicio 6747. Papá, Mike Romeo Victor. No solo aos 34, vai levar a pista pela Taxiway Delta, vai reportar na Taxiway Alpha antes da Juliette. Levar na Delta, reportar na Alpha antes da Juliette. Salvador, Arista 6553, boa noite. A informação Bravo 400 para Guarulhos. Sente o Arista, aguarda um minuto para a cota. Escuta. 04309. Vai de aproximação, chame torre 186, bom pouso. 86, obrigado, boa noite, 4206. Total 9907, desça para 2000 pés. Ajuste no 096, informe o localizador. Para 2000, no 096, vou mandar o localizador 9907. Salvador, boa noite, azul 4209, está aqui, Gabriel, visual. Azul 4209, continua em aproximação, cheque trem, aguardando autorização para pouso, aeronave iniciando a rolagem na pista 1-0. Aguarda, 4209. Papapá, Mike, Romeu, Victor, autorizado o ingresso, pátio 1, vai ingressar para o pátio 3, ingressa via Juliette, pátio 3, o Mike, Romeu, Victor. O meu Victor desconsidere e mantenha a posição antes da Juliette. Então, meu Charlie, autorizado cruzamento da pista 17 para o pátio 5 ao estacionar a frequência livre. Sinal de 3 milhas embaixo checado, 4209. 4209, vento 140 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pistão no zero. Sente livre pouso no zero, 4209. Voo no 889, decolado aos 37, controle 199, decimal 8. 889. Rio 5972, a sua identificação, autorizado, chegada bom, desça para 4 mil pés, estou time, estou no zero, no meio, vigilância. Temos 155 pessoas a bordo com 4 horas de autonomia alternando o velhão. táxi via Índia Alfa no ponto de espera, chama novamente, quem negar 1-0 no meia. A Índia Alfa chama novamente para a Nova Espera, 1-0. .409, no solo aos 38, livra a pista pela direita, correção, livra a pista pela Fox, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. .409 na escuta da torre. Afirma. Livra a pista pela Fox, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, seu solo aos 38. Vai livrar via Fox, na Alfa vai chamar antes da Juliette o 4209. Papapapá, Mike, Romeu, Victor, autorizado ingresso, pátio 1 pela Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador no pátio 3, o Romeu, Victor. Cargo 6553, está pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Salvador Guarulhos, via Upper Zulu 44, nível 400. Realiza o perfil da saída da Euleda, após Leda Voaildes, decola pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5013, controle 1-19.8, abre essa carga. Para 4 mil pés, do altímetro no 0 no meia, vigilante. Identificou 4 mil, ciente do ajuste no 0 no meia, ou chame a 224. E o 5972, desça para 3 mil pés. O 013, outra ponta 198, controle, abre também a 553. Cotejamento correto, reporta para o pushback acionamento, abre essa carga. Para 6747, autorizado a alinhar e decolar a pista 1-0, vento 1-0 graus, 6-12 de nós, QNH 1-0, 1-6. Alinha e decola, 6747. Boa noite, total 9907, na companhia do externo, baixada e trabalho. Fui, Ariel. Total 9907, continua a aproximação, guardando autorização para pouso, aeronave iniciando a rolagem, pista 1-0. Pede, guardando autorização para pouso, total 9907. O azul 4209, ingressa via Kilo, pátio 3. E aguarda, tem uma chave de grifa na entrada da Juliette, a gente vai pedir para o Inferno retirar a chave. E o senhor ingressa via Kilo para o pátio 3 para não retardar o seu táxi. A gente também vai ingressar via Kilo para o... mantendo o pátio 3 no aguardo do Kinga. Tem uma aeronave de pequeno porte ali, ela está parqueando agora no momento, entendeu? 4209. Gente, aguarda no pátio 3 o azul 4209. Turno 5, contato radar 65 milhas no radar de Salvador, da presente voo direto Bonf para chegada, informe de aero descida, ajustou o altímetro no 0-6. Total 99, vento 150 graus, 0,6 dúzia de nós, quem negar no 0,6, autorizado pouso, pista 1-0. Autorizado pouso, pista 90, total 9907. Webjet 6747, decolada aos 43, controle 119, decimal 8. Tá na gente, controle agora, 6747, boa. Azul, tá autorizado no ingresso pátio 1, seu portão é o 03, azul 404209. Gente, vira em posição 03, 09. Desafio Arbor. 60 na Arbor, 6747. 5972, desça para 2000 pés, forma o localizador. 2 mil pés, formado Loki, 5972. 1889, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 2515, 3325, boa noite. Autorizaria Elefa para o 6747? Autorizado. Total 9907, solo aos 44, livre a pista pela Fox. Táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, pátio 3, o total 9907. Só o controle Oceania 6224, está autorizado o procedimento? Positivo, desça para 3 mil pés, 6224. Descendo para 3 mil, autorizado o procedimento 6224. Rio 5972, cheque rádio, ininteligível. 5972, na final, baixado e travado, estabilizado. Rio 5972, o vento 160 graus, 7 nós, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, Rio 5972. Salva do ABSA 6553, pushback acionamento. ABSA 557, correção, ABSA 6553. Após a aeronave passando a sua retaguarda, autorizado pushback acionamento, em coordenação com o solo em freio. Gente, passando a passagem da aeronave retaguarda, autorizado push e acionamento, 6553. Matadouro, 5-5-5 no ideal de descida. 5-5-5, desça para 4.000 pés. 4.000, 5-5-5. E o 5972, solo aos 49, livre a pista pela Taxiway Fox, táxi via Alpha, reporta antes daquilo, tem uma aeronave iniciando pushback no portão, no pátio 3. Muito boa viagem. Presente 0288, confiança agora. RM224, localizador? Full ILS, senhor, nesse momento. Complete aproximação, chame torre, 186, bom pouso. 186 para a torre, grato. Torre Salvador, boa, o Chanel 6224, full ILS. O Chanel 6224, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, vento 150 graus, 09 nós. Pnegão no 0, no meio. Ciente, prossegue o Ocean, aguardando a autorização. E o 5972 aguarda antes daquilo, aguarda a aeronave da Absa Cargo iniciar o táxi, após a mesma iniciar o táxi, autorizado a ingressar via aquilo, pátio 3. Oceano 6224, vento 140 graus 09 nós, que é legal no 0 no meio, autorizado pouso, pistão no 0. Autorizado na 10, 6224.

B autonomia. Utilizado via Tati 1, Índia Alfa, Corte Espera, estamos com 03 a bordo, 3h50, alterna Campina. Utilizado táxi, abre sacar. Ocean M2-24, solo aos 5-4, táxi via Alfa, visual com aeronave na entrada do pátio 3. Afirmo, senhor. Dá preferência aeronave e autorizado táxi após a mesma, autorizado táxi via Alfa, reporta Anza Juliette. Entendi, então. Autorizado táxi via Alfa, reportará Anza Juliette, 6224. Pessoal, adeus, boa noite, voo 1074, informação brava, proteção de Brasil, Guarulhos. 1074, minuto número 2 para cópia. Rio 5972, autorizado ingresso ao pátio 3, em coordenação com o solo infraero, vai embarquear no pátio 3. Torre, Salvador, boa noite, 3305, autorização de CIP. 3305, escute a informação Bravo, número 3 para cópia. Oxa, na 3 ainda não efetuou sua cópia. Aguarde para efetuar a cópia, após a cópia será autorizado o feedback acionamento. Chanel, autorizado ingresso pátio 1 via Juliette, seu portão é o 01. Sente então, Juliette, ingresso via Juliette, aguardando o 01-6224. Chanel 6224, desconsidere a guarda, mantenha a posição antes da Juliette, tem uma aeronave no seu portão da companhia. Sim, a gente está aguardando a companhia, mantendo a posição antes da Juliette. 6313, está pronto para cópia? Aqui. Autorizado Salvador Guarulhos, via UpZulu 21. Realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor voa Elefa, decola da pista no zero, primeira curva à direita. Autorizado nível 360, aciona 5006, controle 1119, 18.